nossa terra, os nossos lares são feitos de plástico. Nossa carne é de papel, mas o nosso festim é orgástico. Nosso sangue é de lama e os nossos corações sujos protegem sementes do mal e desprezam os sinos da glória. Os telhados vermelhos com a cor do nosso barco agora são apartamentos com cheiro de maconha e cigarro. O arco-íris pregado na cruz é uma piada, é um sarro. Os novos santos são tristes e também